alguém ligou. Certo farol, certo farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém me amou, foi-se embora. Pneu furou. Certo farol, certo farol. Alguém ligou, certo farol, certo farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou, foi-se embora. Você pode se encontrar. Você deve se ajudar e viver tranquilamente, sentindo disposto. Pneu furou, sempre farol, sempre farol. Se alguém ligou, sempre farol, sempre farol. Alguém ligou, sem farol, sem farol.